Ficheiro 46, página 374, capítulo 20, La Dame Blanche. O alvorecer dera lugar a um dia claro quando acabámos de nos vestir e o pequeno almoço estava a ser trazido da cozinha pelas escadas. O que eu quero saber, disse eu servindo chocolate, é quem é afinal La Dame Blanche. La Dame Blanche? Magnus, inclinando-se por cima do meu ombro, com uma cestinha de pães quentes, sobressaltou-se de tal forma que um pãozinho caiu da cesta. Peguei nele com precisão e virei-me para olhar para o maiordomo, que parecia um pouco abalado. Sim, isso mesmo, disse eu. Já ouviu falar dessa expressão, Magnus? Sim, milady, respondeu o velho criado. La Dame Blanche é une sorcière. Uma feiticeira? Perguntei incrédulo. Magnus encolheu os ombros, ajeitando o guardanapo em volta dos pãezinhos com cuidado excessivo, para não olhar diretamente para mim. A senhora branca, murmurou, é chamada de bruxa feiticeira, e, no entanto, ela pode ver o âmago de um homem e pode transformar a sua alma em cinzas, se encontrar ali algum mal. Sacudiu a cabeça de leve, virou-se e saiu apressado, arrastando os pés em direção à cozinha. Vi-lhe o cotovelo mexer-se e compreendi que ele fazia o sinal da cruz enquanto se afastava. Minha Nossa Senhora, disse eu, virando-me para Jamie, já tinhas ouvido falar em La Dame Blanche? Sim, ouvi algumas histórias. Os olhos de Jamie esconderam-se atrás de longas pestanas ruivas, enquanto ele enterrava o nariz na chávena de chocolate. Mas o rubor nas suas faces era demasiado forte para ser atribuído ao calor do vapor que a bebida exalava. Reclinei-me na minha cadeira, cruzei os braços e olhei para ele com os olhos semicerrados. Com que então já ouviste falar? Inquiri. Ficarias surpreendido em saber que os homens que nos atacaram ontem à noite se referiram a mim como La Dame Blanche? Sério? Ergueu os olhos rapidamente, surpreendido. Viram-me de repente sob a luz, gritaram La Dame Blanche e em seguida saíram a correr, como se eu tivesse a peste. Jamie respirou fundo e deixou o ar escapar lentamente. A cor vermelha esmaecia no seu rosto, deixando-o pálido, como o prato de porcelana branca diante dele. Deus do céu! Exclamou em parte para si mesmo. Deus do céu! Inclinei-me sobre a mesa e tirei-lhe a chávena da mão. Poderias dizer-me exatamente o que sabes sobre La Dame Blanche? Sugeri amavelmente. Bem, hesitou. Depois olhou para mim timidamente. É só que eu disse ao Glengarry que tu eras La Dame Blanche. Disseste ao Glengarry o quê? Engasguei-me com um pedaço de pão. Jamie deu-me umas palmadinhas nas costas para me ajudar. Bem, foi por causa do Glengarry e do Castellotti, disse na defensiva. Quer dizer, jogar cartas e dados é uma coisa. Mas eles não pararam por aí e acharam muito engraçado que eu quisesse ser fiel à minha mulher. Disseram, bem, disseram várias coisas e eu fiquei cansado daquilo. Desviou o olhar, as pontas das orelhas ardendo. Disse eu bebendo um gole de chá. Tendo ouvido a língua de Castellotti em ação, podia imaginar o tipo de brincadeiras impiedosas que Jamie sofrera. Ele esvaziou a própria chávena de um golo só, depois ocupou-se em enchê-la novamente, com toda a atenção, mantendo os olhos fixos no bulo e evitando os meus. Mas eu também não podia simplesmente levantar-me e ir-me embora, não é assim? Perguntou. Tinha de permanecer com Sua Alteza durante a noite toda, e não seria nada bom que ele ficasse a pensar que eu era maricas. Então disseste-lhe que eu era La Dame Blanche. Declarei, tentando com todas as forças manter a minha voz livre de qualquer indício de riso. E se te armasses engraçadinho com mulheres, naquela noite, eu cortaria as tuas partes privadas. Bem, meu Deus, eles acreditaram? Podia sentir o meu próprio rosto ficar tão quente e vermelho quanto o de Jamie, com esforço para me conseguir controlar. Eu fui muito convincente, disse ele, um dos cantos da boca a começar a contorcer-se. Fiz com que todos jurassem segredo pela vida das suas mães. E quanto vocês tinham bebido antes disso? Desisti do esforço e explodi numa gargalhada. Ah, Jamie, disse eu, querido. Inclinei-me sobre a mesa e beijei-lhe a bochecha, furiosamente vermelha. Bem, disse ele sem jeito, passando manteiga num pedaço de pão. Não consegui pensar em nada melhor. E eles, de facto, pararam de lançar prostitutas nos meus braços. Ótimo, disse eu. Tirei-lhe o pedaço de pão da mão, acrescentei mel e devolvi-lho. Não tenho do que me queixar, observei, já que, além de protegeres a tua virtude, parece que isso impediu que eu fosse violada. Graças a Deus. Largou o pão sobre a mesa e agarrou-me na mão. Meu Deus, se te tivesse acontecido alguma coisa, Sassenach, eu... Sim, interrompi-o. Mas se os homens que nos atacaram sabiam que eu deveria ser lá Dame Blanche? Sim, Sassenach acenou com a cabeça para mim. Não pode ter sido nem Glengarry, nem Castellotti, pois estavam comigo na casa onde Fergus me foi buscar quando vocês foram atacados. Mas deve ter sido alguém a quem eles contaram a história. Não pude reprimir um ligeiro estremecimento com a lembrança da máscara branca e da voz zombeteira por trás. Com um suspiro, ele soltou-me a mão. O que significa, suponho, que é melhor eu fazer uma visita ao Glengarry, hendo descobrir exatamente a quantas pessoas ele anda a contar histórias da minha vida de casado. Passou a mão pelos cabelos, desesperado. E depois devo visitar Sua Alteza e descobrir o que pretende com esse arranjo com o Conde de Saint-Germain. Suponho que sim, disse eu pensativamente. Embora conhecendo Glengarry, ele provavelmente já contou a metade de Paris por esta altura. Eu mesma tenho algumas visitas a fazer esta tarde. Ah, é? E quem é que vais visitar, Sassenach? Perguntou olhando-me atentamente. Respirei fundo, preparando-me para a provação que me aguardava. Primeiro, Mestre Raymond. Depois, a Mary Hawkins. Lavanda, talvez? Raymond pôs-se na ponta dos pés para tirar uma botija da prateleira. Não para aplicar, mas o aroma é tranquilizante e acalma os nervos. Bem, isso depende dos nervos de quem estamos a falar, disse eu, lembrando-me da reação de Jamie ao cheiro de lavanda. Era o perfume que Jack Randall preferia, por isso ele achava-o tudo menos tranquilizante. Neste caso, entretanto, deve ajudar. Mal não faz, de qualquer forma. Mal não faz, repetiu pensativamente. Um princípio muito sensato. Essa é a primeira parte do juramento de Hipócrates, sabe? Disse eu, observando, enquanto remexia em gavetas e caixas. O juramento que um médico faz. Em primeiro lugar, não fazer nenhum mal. Ah, é? E a senhora também fez esse juramento, Madonna? Os olhos brilhantes de anfíbio piscaram para mim acima da beira do balcão alto. Ruborizei-me sob aquele olhar penetrante. Ah, bem, não, na verdade, não. Não sou realmente uma médica. Ainda não. E não saberia explicar o que me fez acrescentar essa última informação. Não? No entanto, procura consertar aquilo que um verdadeiro médico jamais tentaria, sabendo que a virgindade perdida não é recuperável. A sua ironia era evidente. Ah, não é? Respondi secamente. Fergus tinha-me contado, com um pouco de encorajamento da minha parte, muitas coisas sobre as senhoras na casa de Madame Elise. E quanto a essa história de uma bexiga de leitãozinho cheia de sangue de galinha, hein? Ou vai alegar que coisas como essa estão no âmbito da competência de um boticário, mas não no de um médico? Ele não possuía sobrancelhas, mas a testa espessa erguia-se ligeiramente quando se estava a divertir. E quem é prejudicado com isso, Madonna? Certamente não o vendedor, nem o comprador, tampouco. É provável que ele obtenha mais prazer pelo seu dinheiro do que o comprador do artigo genuíno. Nem mesmo o ímã é prejudicado. Sem dúvida, um esforço muito moral e hipocrático que qualquer médico terá prazer em ajudar, não acha? Eu ri-me. Tenho a impressão de que o senhor conhece mais do que um que o faz, disse eu. Vou levar a questão à próxima reunião do Conselho de Medicina. Enquanto isso, na falta de milagres manufaturados, o que podemos fazer no presente caso? Abriu um quadrado de gaze sobre o balcão e despejou um punhado de folhas secas finamente moídas no centro. Um cheiro forte, penetrante e agradável elevou-se do montículo verde acinzentado. Isso é confrei sarraceno, disse ele, dobrando a gaze com habilidade até ficar com um minúsculo quadrado com as pontas enfiadas para dentro. Bom para acalmar peles irritadas, pequenas lacerações e partes privadas doridas. Sim, de facto, disse eu, um pouco asperamente. Como infusão ou decocção? Infusão, morna, provavelmente, nas circunstâncias. Voltou-se para outra prateleira e retirou uma das grandes botijas brancas de porcelana pintada. Nessa estava escrito Chelidonium, para indução do sono, explicou. A sua boca, sem lábios, esticou-se nos cantos. Acho que talvez seja melhor evitar o uso dos derivados do ópio de papoila. Esta paciente, em particular, parece ter uma reação imprevisível a essa substância. Já soube do que aconteceu, então? Inquiri resignadamente. Eu não podia esperar que fosse diferente. Sabia muito bem que a informação era uma das mercadorias mais preciosas que ele vendia. Em consequência, a pequena loja era um nicho para mexericos de dezenas de fontes, de vendedores ambulantes a cavalheiros da alcova real. De três fontes diferentes, explicou Raymond. Olhou para fora da janela, esticando o pescoço, para ver o enorme horrológio pendurado na parede do prédio perto da esquina. E ainda nem são 2 horas. Acredito que ainda vou ouvir várias outras versões dos acontecimentos antes do pôr do sol. A boca larga, desdentada, abriu-se com uma pequena gargalhada. Gostei particularmente da versão de que seu marido desafiou o general d'Arbanville para um duelo na rua, enquanto a senhora, de modo mais pragmático, ofereceu a Monsieur Leconte o desfrute do corpo inconsciente da jovem, se ele desistisse de chamar a guarda real. Disse eu, suando conscientemente como uma escocesa. Tem algum interesse em particular em saber o que realmente aconteceu? O tónico de Glaucium Flavum, de uma cor âmbar clara à luz do sol da tarde, cintilava ao ser despejado num pequeno frasco. A verdade é sempre útil, Madonna, respondeu, os olhos fixos no delgado fio líquido. Tem o valor de uma raridade, sabia? Colocou a botija de porcelana sobre o balcão com um pequeno baque. Assim, vale um bom preço em troca, acrescentou. O dinheiro para os remédios que eu comprara estava em cima do balcão, as moedas brilhando ao sol. Estreitei os olhos na sua direção, mas ele apenas sorriu docemente, como se nunca tivesse ouvido falar de pernas de rã em manteiga de alho. O horrológio lá fora bateu as 2 horas. Calculei a distância até à casa dos Hawkins, na Rue Mallory. Não mais do que meia hora, se eu conseguisse uma carruagem. Tempo de sobra. Nesse caso, disse eu, podemos passar ao seu aposento particular por um instante? E foi isso que aconteceu, disse eu, bebendo um longo gole de conhaque. Os vapores na sala de trabalho eram quase tão fortes quanto os que emanavam do meu corpo, e eu podia sentir a cabeça expandir-se sob a sua influência, mais ou menos como um grande e alegre balão vermelho. Não prenderam o Jamie, mas ainda estamos sob suspeita. Imagino que isso não dure muito, não acha? Raymond sacudiu a cabeça. Uma corrente de ar agitou o crocodilo acima das nossas cabeças e ele levantou-se para fechar a janela. Não, só um aborrecimento, nada mais. Monsieur Hawkins tem dinheiro e amigos e, obviamente, está transtornado. Mas, ainda assim, é evidente a senhora e o seu marido não são culpados de nada, além de excesso de bondade ao tentar manter em segredo a infelicidade da jovem. Bebeu um grande golo do seu copo. E essa é a sua principal preocupação no momento, é claro. A jovem? Acenei com a cabeça. Uma das preocupações. Não há nada que eu possa fazer a respeito da sua reputação por esta altura. Tudo o que posso fazer é tentar ajudá-la a recuperar-se. Um olho preto, irónico, espreitou por cima da taça de metal que ele segurava. A maior parte dos médicos que conheço diria: tudo o que posso fazer é ajudá-la a recuperar-se. Vai ajudá-la a recuperar-se? É interessante que perceba a diferença. Achei que perceberia. Coloquei o copo sobre a mesa, sentindo que já bebera o suficiente. O calor irradiava das minhas faces e eu tinha a nítida sensação de que a ponta do meu nariz estava vermelha. Já lhe disse que não sou uma médica de verdade. Cerrei os olhos por um momento. Resolvi que ainda não veria tudo de cabeça para baixo e abri-os novamente. Além do mais, eu já lidei com um caso de estupro antes. Não há muito que possa ser feito externamente. Talvez apenas não haja muito que possa ser feito, ponto final, acrescentei. Mudei de ideias e peguei no meu copo outra vez. Talvez não. Concordou Raymond, mas se alguém é capaz de alcançar o âmago do paciente, certamente esse alguém seria la Dame Blanche. Devolvi o copo à mesa, olhando perplexa. A minha boca estava inconvenientemente aberta e eu fechei-a. Pensamentos, suspeitas e conjeturas. Para fugir temporariamente desse tráfego, agarrei-me à outra ponta do seu comentário a fim de ganhar tempo para pensar. Âmago do paciente? Ele enfiou a mão numa jarra aberta sobre a mesa, retirou dali uma pitada de um pó branco e colocou-o na taça. A cor âmbar de conhaque tornou-se imediatamente da cor do sangue e começou a ferver. Sangue de dragão, observou, indicando naturalmente o líquido borbulhante. Só funciona num vasilhame recoberto de prata. Estraga a vasilha, é claro, mas é extremamente eficaz nas circunstâncias adequadas. Fiz um ruído baixo, gorgojante. Ah, o âmago do paciente, disse ele, como se tivesse recordado de algo de que havíamos falado há muitos dias. Sim, claro, toda a cura é feita essencialmente alcançando-se. Como podemos denominar isso? A alma, a essência, digamos, o âmago. Atingindo-se o âmago do paciente, do qual ele próprio se pode curar. Certamente já viu isso, Madonna. Os casos são tão graves, pessoas estão tão doentes que obviamente morreriam, mas não morrem. Ou aqueles que sofrem com algo tão simples que certamente deveriam recuperar, com o cuidado adequado. Mas eles escapam-se, apesar de tudo o que se faça por eles. Todos os que se ocupam de doentes já viram casos assim, respondi cautelosamente. Sim, concordou. E o orgulho do médico, sendo o que é, em geral, ele culpa-se a si mesmo pelos que morrem e felicita-se pelo triunfo da sua habilidade pelos que vivem. Mas la Dame Blanche vê a essência de um homem. E transforma isso em cura ou em morte. Assim, um malfeitor teme com razão encará-la. Pegou na taça, ergueu-a num brinde a mim e bebeu todo o líquido borbulhante. A bebida deixou uma mancha ligeiramente rosada nos seus lábios. Obrigada. Agradeci secamente. Acho que sim. Então, não foi apenas a credulidade de Glengarry? Raymond encolheu os ombros, satisfeito consigo mesmo. A inspiração foi do seu marido, disse ele modestamente. E, na verdade, uma excelente ideia. Mas, é claro, embora o seu marido tenha o respeito dos homens pelos seus próprios dons naturais, ele não seria considerado uma autoridade em manifestações sobrenaturais. O senhor, é claro, seria. Os ombros pesados ergueram-se ligeiramente sob o roupão de veludo cinzento. Havia diversos buracos pequenos numa das mangas, chamuscados nas bordas, como se vários pedacinhos de brasa a tivessem queimado. A senhora tem sido vista na minha loja, retorquiu. O seu passado é misterioso. Como o seu marido observou, a minha própria reputação é um pouco suspeita. Eu realmente frequento determinados círculos, digamos assim. A boca, desprovida de lábios, abriu-se num sorriso, onde uma especulação quanto à sua verdadeira identidade pode ser levada com excessiva seriedade. E sabe como são as pessoas? Falam, acrescentou com um ar de desaprovação tão cândido que me fez desatar numa gargalhada.